Ficheiro 53, terceira parte, de 1945 a 1951. Chorar não remedeia nada. Enxugar as lágrimas dos outros é esquecer um pouco as próprias lágrimas. Amélia de Orleães e Bragança. Página 527. 1. Sud Express, 17 de maio de 1945. Sinto uma calma que até a mim me espanta. Esta é a viagem com que sonhei, a viagem que há um ano preparo. Aquela que tem um sabor agridoce, porque me leva pelo mesmo caminho que com tantas expectativas percorri há exatamente 59 anos. Julgo que ninguém se apercebeu da coincidência da data. Mas quando me perguntaram quando desejava visitar Portugal, disse 17 de maio, como se mais nenhuma outra data fosse possível. Viajo sob o nome de Marquesa de Vila Viçosa, num desejo de sossego e anonimato que, desde que fomos condenados ao exílio, tenho procurado. Não sou já a Duquesa de Bragança, a noiva que antecipa o seu grandioso casamento com o homem por quem se apaixonou, que chega a Portugal rodeada da sua família. Viajo sem a ingenuidade desse tempo, sem a ilusão de um amor perfeito, de um povo que saberia conquistar. Mas a minha alma não envelheceu tanto como o meu corpo, que já tem 80 anos. Venho em busca de reconciliação com um país que me tirou mais do que me deu, que me devolveu em incompreensão e calúnias o que lhe ofereci em empenho e dedicação. Que me roubou, Luís Filipe. É mau e magoa quando os nossos inimigos nos caluniam, mas quando são os nossos amigos que não nos defendem, a dor é insuportável. Foi essa a dor que senti enquanto rainha, foi essa a dor que sofri sempre que no exílio abria um jornal português e que só foi resgatada por aqueles que me foram fiéis. Serão esses e apenas esses que farei questão de rever. Como sei que nestas semanas em Portugal me lembrarei em todos os momentos da minha querida Pepita, da minha querida Isabel, que morreram em Inglaterra junto de mim e que tanta falta me têm feito, tanta falta me fazem. Não quis que esta visita acontecesse sem que o povo percebesse que a faço a convite de António de Oliveira Salazar, sem qualquer desejo de o destronar ou de acicatar movimentos que possam perturbar o seu governo. Regresso também por ele, porque ao longo destes anos cresceu a vontade de o conhecer, de o ver cara a cara. Enquanto olho a paisagem pela janela, não consigo deixar de pensar em tudo o que aconteceu desde aquele 5 de outubro em que embarquei na Ericeira. Assaltam-me as memórias do desembarque em Gibraltar, da angústia que me causou separar-me da rainha Maria Pia, que seguiu para a Itália, pobre rainha, morreu um ano depois. E estive ao seu lado quando pediu que virassem a cama para Portugal, porque queria morrer voltada para a sua pátria. Recordo-me de Phil, que me acolheu de braços abertos em Inglaterra, meu querido irmão. Quando fecho os olhos, vejo Albert Corner House, a casa que o meu filho Manuel e eu alugamos, e onde rapidamente nos vimos rodeados pelos portugueses que corajosamente deixaram tudo para se juntarem a nós. Os condes de Figueiró, Pepita, o marido e os filhos, a dedicada Isabel Saldanha da Gama, a condessa de Seixal, os duques de Palmela, os Sabugosa, sempre leais, e até o professor Queirauch, entre tantos dos que nos amaram e serviram, a mim e aos meus filhos, e que aceitaram um exílio voluntário por nossa causa. Que mais podia pedir? Subitamente vem-me à memória o casamento de Manuel, no castelo de Sigmaringen, o rei ajoelhado sobre um caixote de terra portuguesa, rodeado dos fiéis de sempre. Como me emocionei quando me mandou dizer que estava noivo da sua querida Mimi, Augusta Vitória de Hohenzollern, católica como nós. E que alívio senti por acreditar que a partir daí esqueceria a Gabi Delays, a atriz que sei que continuava a frequentar, apesar dos esforços que fez por me esconder. Passo a mão suavemente pelo colar de pérolas que Carlos me deu há tantos anos e que uso sempre, porque cada uma destas 661 pedras representam um momento em que fui feliz com ele, que fui feliz em Portugal. Em que condições estará o país que agora vou encontrar? Nunca deixei de enviar todo o dinheiro que conseguia angariar para as obras que criei. Era a minha ligação secreta com o povo português. Povo sem culpa do que um bando de irresponsáveis e criminosos fizeram. Tenho consciência de como as calúnias publicadas sobre a família real podem ter tingido a imagem que tinham de nós. Deram a ideia de que fugimos, de que o que queríamos era pôr-nos a salvo entre parentes ricos, procurando com estas mentiras repetidas convencer os portugueses do nosso abandono. Era a única forma que tinham de impedir que o povo questionasse a legitimidade com que governavam, ou melhor, a falta de escrúpulos com que destruíram o país. Terão acreditado nelas? Como me receberão? Por momento, o meu espírito regressa ao comboio em que viajo. Servem-me o almoço, mas não passa na garganta. Conheço-me. Sei que nunca seria capaz de comer, fosse o que fosse, com o nó que tenho no estômago. Desisto. Pouso o garfo e encosto-me no banco. A única coisa que me acalma é refletir sobre o passado, rever o caminho que percorri, pensar em tudo aquilo em que não ousava sequer pensar, por medo de nunca mais voltar a ver esta minha pátria. As memórias fluem. Desde há mais de 20 anos que vivo no Palácio de Bellevue, em França. Que ironia do destino, um exílio trocado por outro. Decorei-o com os móveis e objetos que consegui que me fossem enviados de Portugal. Felizmente consegui resgatar a minha cama, de que tanto gosto. Vivo rodeada de fotografias dos que me são queridos, porque as recordações são tudo o que me ficou, tudo o que mitiga o meu sofrimento. Insisti para que pendurassem na entrada da casa o quadro rasgado por um dos torpedos com que bombardearam as necessidades a 4 de outubro. Queriam mandá-lo consertar, mas não deixei. É preciso que o passado não se esqueça. Foi já em França que recebi a notícia de que Phil tinha partido deste mundo e pouco tempo depois a minha mãe. Foi também em Bellevue que voltei a sentir esperança, essa palavra tão bem guardada numa das gavetas do meu coração. Depois de uma década trágica em que a anarquia tomou conta de Portugal, as bombas e os assassínios se repetiam, apareceu uma luz de esperança sob o nome de António de Oliveira Salazar, um jovem de Coimbra, que tomou primeiro a pasta das finanças e depois a presidência do Conselho. Tiro da minha malinha de viagem um cartãozinho dobrado que o meu filho Manuel me escreveu em criança e abro-o com cuidado para não o estragar. Foi Salazar quem me o enviou, com uma nota em que revelava a sua capacidade de entender o coração despedaçado de uma mãe. Lembro-me de que lhe escrevi a agradecer a consolação que me deu a mim, que até hoje não reavi nenhuma da minha correspondência particular, as cartas de Carlos, dos pequenos, dos meus pais e irmãos. Olho de novo para a letra ainda insegura de Manuel e as lágrimas enchem-me de novo os olhos, que saudades. Quando naquele dia 2 de julho de 1932 me trouxeram o telegrama, não precisei de o abrir. Espantaram-se, porque gritei: o meu filho está morto. Como sabia? Perguntavam. Se o rei, aos 42 anos, não sofria de doença alguma, se ainda no dia antes tinha jogado uma partida de ténis e me tinham ouvido falar com ele animadamente ao telefone. Mas uma mãe sabe. Uma mãe sabe quando um filho já não é deste mundo. Morreu com um edema da glote. Em 20 minutos sucumbiu. Quando cheguei, já não me deixaram vê-lo, porque por alguma razão estranha o seu corpo decompôs-se a uma velocidade estonteante. Percebi logo que ia correr o boato de que se tinha suicidado com algum químico corrosivo, mas sei que não foi assim. Manuel que herdou o trono de forma tão trágica, revelou-se um rei corajoso e abnegado, que, graças ao seu trabalho diplomático em Inglaterra, impediu que Portugal fosse varrido do mapa por uma invasão espanhola ou tomado pelos credores internacionais. Não, Manuel nunca poria fim à sua vida. Ele, que gostava tanto de viver, rodeado dos seus cães, imerso na biblioteca, onde escrevia os livros sobre a riqueza da literatura portuguesa. Manuel nunca infligiria essa dor à sua querida mãe. Por ironia, a morte salvou-o do exílio. Salazar autorizou que fosse sepultado junto de seu pai e irmão no Panteão Nacional, com um funeral de Estado. Não deixou descendentes. Que pena tive que nunca tivessem tido filhos. Como tudo seria diferente se houvesse um pretendente direto ao trono português. Mas não me cabe a mim desafiar a vontade de Deus. Quanto a Mimi, que sempre tratei e senti como uma filha, acabou por me desiludir ao voltar a casar com o conde Robert Douglas, um homem que já tinha sido casado e com filhos. Quando me queixo aos que me estão mais próximos, lembram-me de que só casou 7 anos depois da morte de Manuel, mas não me conformo, foi mais uma perda. Volta a atenção para os campos, sempre tão bonitos na primavera. Aqui e ali vejo crianças a acenar ao comboio que passa. Que sorte têm em viver neste canto da Europa, onde as duas grandes guerras não chegaram. Uma guerra e depois outra, que encheram os hospitais de jovens soldados, os corpos estropiados, feridas abertas, num sofrimento inimaginável. De uma e de outra vez, voltei aos hospitais e às enfermarias, e só Deus sabe o consolo que encontrei em enxugar as lágrimas dos outros. E que exemplo me davam todos os dias, quando com a mão na minha mão rezávamos juntos um Padre Nosso. E num sussurro me diziam que era uma honra morrer pela pátria. Em 1940, vi os soldados alemães ocuparem parte da minha própria casa. Mais uma vez, Salazar não me desiludiu. Pediu que o meu palácio fosse considerado território português e convidou-me a refugiar-me em Portugal, esquecendo a lei do banimento que proibia o meu regresso. Sensibilizou-me, mas recusei sem hesitações. Na minha desgraça, França acolheu-me. Não a abandonarei na desgraça dela. Foi o que lhe escrevi. A nossa correspondência intensificou-se depois da morte de Manuel. Embora nunca o admita a ninguém, reconheço a ironia. Recusei João Franco por ser demasiado duro. E, no entanto, rezo para que Nossa Senhora da Conceição proteja o homem que, com firmeza e determinação, pôs fim à desordem, retirou do poder os nossos inimigos, desprezou os imbecis e vela com inteligência pelo povo. Revejo nele o rigor e a seriedade do meu pai e sinto uma enorme gratidão. Não sei exatamente como o povo português me vai receber. O jornalista Leitão de Barros foi a Bellevue entrevistar-me. Já lá vão 3 anos, julgo. E tive o grato prazer de ver que logo na primeira página do jornal O Século me tratavam de novo por rainha. 21 anos depois de o meu título ter sido abolido, Salazar levantou, por mim e para mim, a proibição do tratamento da Alteza Real. Não me posso esquecer de lhe o agradecer pessoalmente. Olho à minha volta para este vagão que redobra em conforto o que antes tinha em luxo e lembro-me do vestido azul com as cores de Portugal de então, e de como a tia Chiquita me obrigou a mostrá-lo a toda a gente. Guardo o olhar de admiração do meu pai, o sorriso da minha mãe, as piadas de Phil, que escondia o orgulho por detrás de graças que tinham por objetivo não deixar a vaidade subir-me à cabeça. Guardo a imagem das mãos de levar Vassar no meu cabelo e de como me disse para confiar e ser feliz. Tentei, fiz o melhor que sabia, mas nada chegava. Orgulho-me, no entanto, dos filhos que dei à pátria e agarro-me com ambas as mãos à certeza de que a história se escreveria de outra forma se o príncipe real não tivesse sido assassinado. Não consigo. Não consigo perdoar a quem o fez cair naquela tarde de sol e frio. Tremo por dentro ao pensar nisto. Fecho os olhos. para não permitir que o pesadelo recomece, como tantas noites acontece, para que não me pergunte mais uma vez porque não fui capaz de proteger Luís Filipe, porque não fui capaz de o salvar, como o salvei das chamas que devoravam o seu quarto em Vila Viçosa. Respiro fundo. Como reagirei ao ver o terreiro do Paço, ao descer ao panteão para rezar junto dos três homens da minha vida?